Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e as nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei, e pôr-te-ei como espetáculo. E há de ser que, todos os que te virem, fugirão de ti, e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? Donde te buscarei consoladores? És-tu melhor do que Noamon, que está sentada entre os canais do Nilo, cercada de águas, tendo por esplanada o mar, e ainda o mar por muralha. Etiópia e Egito eram a sua força, e não tinha fim. Put e Líbia foram o seu socorro. Todavia foi levada cativa para o desterro. Também os seus filhos foram despedaçados nas entradas de todas as ruas, e sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Tu também serás embriagada, e te esconderás, também buscarás força por causa do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras com figos temporãos, se os sacudem, caem na boca do que os há de comer. Eis que o teu povo no meio de ti são como mulheres, as portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos, o fogo consumirá os teus ferrolhos. Tira águas para o cerco, reforça as tuas fortalezas, entra no lodo, e pisa o barro, pega forma para os tijolos. O fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á, como a locusta. Multiplica-te como a locusta, multiplica-te como os gafanhotos. Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu, a locusta se espalhará e voará. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus capitães como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebas nos dias de frio, em subindo o sol voam, de sorte que não se sabe mais o lugar onde estão. Os teus pastores dormirão, ó rei da Síria, os teus ilustres repousarão, o teu povo se espalhará pelos montes, sem que haja quem o ajunte. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque, sobre quem não passou continuamente a tua malícia?